sutil ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão nesta pantera fora tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nessa terra miserável mora. Entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. Um beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Tudo parece tão seguro e todo sangue é tão igual. Todo sangue é tão igual. A depressão, o canto, já não há esperança. Meu corpo nunca foi santo.